sua melhor sintonia. CYD 496, Rádio FM 105. Mais YJ 452, Copacabana 680M. Rede Aleluia, Rio. Sua melhor companhia. 8 e 11. Atenção, você.